就行。 Decolado aos 44, controle 1, nave decimal 35, com voo 19:35, obrigado, uma boa noite, 3305. Oi, São Azul, Sergião, boa noite, Rio 5972. Tá bom, localizador, aguardando no Glide, pista vista. Rio 5972, é parte externa. Parte externa. Rio 5972, passou externo, mas está travado. 5972, Rio Viposo no 10, ventuno no 0 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 4. Rio Viposo, Rio 5972. Obrigado, até já. Alô. Salvador, muito boa, seja nova, 72, de voo, Fox Trot. Boa noite, prossiga via Alfa e Kilo, remota 07 do Pátio 3. Alfa Kilo, 07 do Pátio 3, 59, 72, graças. Travado no 970 da 10. Pulou no 77, livre pouso no 0, vento no 20 graus com 99, altímetro no 0 no 4. Livre pouso na 10, no 970. Solo 59, liga à direita, solo 121, decimal 9. 219, boa noite. Solo Salvador, boa noite, é o gol no 170, livrou na porta. Vai estar travado. Solo 970, livre pouso na 10, vento 10 graus com 8 nas, altímetro no 0 no 4. L14 atualizado, pouso na pista no 0, gol no 970. Tá, não escuta. Ilhéus, nível 140, decolagem pista 10, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Coral. Após Coral, modifica, prossegue 065 visual plano Yankee. A frequência do controle em 1.19.35, o transponder é 5045. Azul 4959, aprovado Ilhéus, nível 140, decolagem 10. Primeira curva à direita, saída Coral. Depois, modificação para Flamengo, nível processo com nível 065 visual. Controle 19935. E controle. Controle 19935, transporte 5045. Correto, 1935, controle 5045 no transponder. Chave pronto, pushback acionar. O azul 4959. Passará para pushback acionar, azul 4959. Azul 5001, boa noite, pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, nível 360, via rota UP Zulu 10 até Taubaté. Decolagem pista 10, faz decolagem primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Tael, Leda, Motiva. Frequência do controle 1.19.35, o transponder é 5044. Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette para o 05, 970 da Gol. Número 224, passa para o sistema. Número 224, continua a aproximação, número 2 para o pouso. 600, vai escutar para o pouso, número 224. Solo 05, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219, boa. Solo Salvador, voo 1888, livrar. 6224, livre pouso na 10, vento 120 graus com 99, altímetro 10 no 4. Livre pouso, com 6224, na 10, estado 10 no 4. Parte 3, motor 9, 882. 224, solo 07, livre à direita, solo 121, um, décima 9. Livre à direita, solo 219, carga 224. Ocean é 6224, boa noite, prossiga via Alfa e Juliette, portão 03. Alfa e Juliette, portão 03. Rio 5972, boa noite. Rio 5972, boa noite, Galeão, nível 400, pronto, copy? Pronto, prossiga. Autorizado Galeão, nível 400, via rota Hunter Whiskey 50, Vitória, DCT Charlie Papa Oscar, DCT ADA e após, conforme manda do plano. Decolagem da pista 1-0, após a decolagem, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda e Deve. Frequência do controle em 1-19-35, o transponder é o 5046, o Rio 5972. Após o Rio 5972, foi autorizado 400 para o Galeão, rota do bom de voo pela Whisky 50, Vitória, Campos, Aldeia. Após o telefone voo, decolagem da 10, pela rua direita da El, Leda Videve, motor de saída 19.35 e transponde 5046. Chamaremos para acionamento na posição Rio 5972. Correto, Rio 5972. Smith, não. Não mira no inferno. Uno 246, boa noite, tráfego avistado, cheque o trem, autorizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 099. Autorizado pouso, pistão no zero, baixou e travou, 1246. Solas 17, direita solo 121, decimal 9. Direita 21, obrigado. Solo, sábado, Uno 246, ligado, boa noite. Uno 246, boa noite, prossiga via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 4, Golo 246, obrigado. Passando estado. 3178, boa noite. Tráfego avistado, cheque o trem. Autorizado pouso, pista 10, vento 110 graus, 10 nós. Repouso na 10, está baixado. Reposition. Azul 5001, coordene com a equipe de pátio. Após o parqueamento do Boeing da Gol, à sua esquerda, no portão 04, autorizado iniciando 01 e chamado para o autor táxi. Coordena com a equipe de parque, após o estacionamento do Gol na posição 04, inicia autorizado e reporta com a condição do autor táxi do 001. Correto. Patronato 59 da Agir, estacionamento no 43. Índio Azul 4959, autorizado, chame táxi. 28, solo aos 20, libera a direita, solo 121, decimal 9. Decimal 9, boa. Tá, 3178, boa noite, prossiga a via Alfa e reporte para ingresso, tá, que seja Juliette. Alfa reportará para ingresso, na cidade do 3178. Alfa, Salvador, Oxenar 6224. Oxenar 6224, boa noite, Aracaju, nível 190, aguarda cópia no portão 03. Você confirma a saída, por gentileza? Puca, transição Aru. Braço Puca Aru, aguardando 190, Iano. Fala, Capitão, o Azul 4959, autorizado táxi via pátio 3, aguarda para ingressar no pátio 1. Mantenha a posição na saída do pátio 3. Aguarde para ingressar no pátio 1, 4959. Aguarde ingressar no 4959. Juliette, portão 612. Juliette, portão 612, eu tenho 3978. Azul 5001 com 104 a bordo, 4 horas e 55 alternando Ribeirão Preto. 5001, autorizado táxi, direita via Índia, no ponto de espera da 10, torre 118.95, com ajuste 10.04, tem um bom voo. Direita via Índia, quando o pronto 1895, 1014 azul. O Azul 4959, prossiga via Pátio 1 no Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, o ajuste no 0 no 4. Thank you. autorizado a alinhar e decolar, pistão 10, vento 110 graus, 10 nós. Vem alinhar e decolar a 10. Gente, mantém o ponto de espera, azul 4959. Ok, 6224, cópia. Escuta, professor. Aracaju, nível 190, decolagem pista 10, após decolagem primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Conde. Frequência do controle em 119.35, aciona 5047, o azul 6224. Desculpa, o Oxané. O Oxané 6224 está autorizado, 190, decola da 10, curva esquerda, o senhor havia dito o Puca, mas realiza a Conde. 1935, 5047. Afirmo, tinha sido dito Puca, mas como vai abaixo do 195, é preferível a Conde, com curva esquerda para a decolagem. Sem problema nenhum, então decola, faz a Conde. Vai chamar, está na posição 3, para o final. Correto, chame pronto. Alfa e Yankee Alfa. Autorizado a decolagem pistão 10, vento 120 graus, 08 nós. Decolado aos 31, controle 119.35, teu bom voo. 119.35, boa noite. Flora Azul 2782. Boa noite, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, pistão no zero. Sempre aguardando o azul 2782. Dois autorizados, pushback, chame para um vortex. Maritax, nota 2. Zero Maceió, aguarda a cópia, porção 05, número 1 para cópia. Parando. Ok, o azul 2782 está full leste, baixa casa. Você poderia confirmar o vento? Gente, o azul 2782, o vento 120 graus, com 09 nós, livre pouso, pista no zero. Perfeito. Salvador, o Sonia 6224, na posição número 3, para o pushback acionamento. Sim, aguarde para o push 6224. Aguarda o pushback 6224. 19. Direita, solo 1209, azul 2, 782. Beleza, nosso táxi 04 a bordo, 3h25 alterna a Guarulhos. E o 5972, autorizado táxi, via pátio 3, pátio 1 e Índia, no ponto de espera da 10, torre 1118-95, o ajuste 1014. 1094, autorizado táxi, pátio 3, pátio 1, Índia, ponto de espera 1895, obrigado, bom trabalho. Fica atento ao balizador no pátio 3. Atento ao balizador no pátio 3. 2782, será pronto. Oceano 6224, 767 da Rio, passando agora a retaguarda. Após o mesmo liberar o setor, autorizado no 03, chame o táxi. Oceano 6224, após a passagem da aeronave da via retaguarda, autorizado para o segue de paramento da posição 3, chamada táxi, chame o táxi. 20 graus, 099. A linha aí decola na 059, pátio 2. 1-1-3-4-4. Consiga 1-1-3-4. Autorizado Maceió, nível 350, via rota antes do 1-7, Orago, após DCT. Decolagem pista 1-0, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, Jamo, Aracaju. Frequência do controle 1-1-9-35, aciona 5-0-5-5. Autorizado Maceió 350, Pesulu 17. Decolador 10, esquerda, Puca, Jamo, Aracaju. 1935 ao controle, abaixo do anão 5055, gol 1134. Planejamento correto, portão 05, chame pronto, o gol 1134. 7, já estamos prontos, o 34. Autorizado, pushback, portão 05, chame pronto para o táxi. Autorizado, chama táxi, é o 1134, obrigado.